Perguntas no ar ansiosas. Now, are these really the questions that I was called here to answer? I beg your pardon. Perguntas no ar ansiosas. Perguntas no ar ansiosas. You have to ask me nicely. Precisas mais de uma carta de amor ou de um extrato mensal da conta? Precisa mais de uma noite de verão ou de mais um candeeiro design? Precisas mais de sopa de legumes ou de suplementos alimentares? Precisas mais de um parque arborizado ou de mais um parque de estacionamento? Precisas mais da conversa no café ou dos tweets dos poderosos analfabetos? Precisas mais de uma mercearia gourmet ou de mais um mercado fresco? Precisas mais de um consultor de imagem ou de uma consulta no médico de família? Precisas mais de hospitais públicos ou de bancos de investimento? Precisas de mais dramaturgos sem travão ou de mais opinion makers? Precisas de mais prados e florestas ou de cenários virtuais sofisticados? Precisas de mais filósofos na rua ou de mais influencers na net? Precisas mais de serras e oceanos ou de paisagismo planificado? Do you have any other questions for me?